mais em mim. Eu sei que nossa festa já chegou ao fim. Já não sou mais eu quem hoje você tem no coração. Talvez à meia-noite eu ligue pra você. Talvez não diga nada pra quem atender. Talvez mande um presente pra você saber que eu nunca te esqueci. Quem sabe as coisas mudem no ano que vem. Teu coração descubra que eu sou teu bem. Seja como for, você vai ser sempre o meu grande amor. Celebrar, mas acho que você não pensa mais em mim. Eu sei que nossa festa já chegou ao fim. Já não sou mais eu quem hoje você tem no coração. Talvez à meia-noite eu ligue pra você. Talvez não diga nada pra quem atender. Talvez mande um presente pra você saber. Quem sabe as coisas mudem no ano que vem. Teu coração descubra que eu sou teu bem. Seja como for, você vai ser sempre o meu grande.